bem convosco? Yeah! Eu sou o tio Raul. Então, venham por aqui, sentem-se que eu quero vos contar uma coisa que vocês já deviam saber. Olá meninos, eu sou o tio Roldo. Venho aqui para vos falar de como está o mundo hoje. A vossa infância já não é mais feita de pokémons, casinhas de areia, neca e bolos de corações. Agora é bem de sério, moços nas televisões. Lá se foi Super Mario, preferem jogos de terror. Passagem automática, não precisa jurar suor. Se algo corre mal, a mamãe é amiga do professor. E vão passear, beber alguma coisa. Dia seguinte já tens o dobro das tuas notas. Sem contar com o racismo que agora afeta escolas. Por vezes a cor é requisito para jogar a bola. É tudo no PC, não lápis de cor e folha. Agora querem festas que começam altas horas. Beleza? Nah. Agora marca que importa. Mamá? Nah. Eles agora chamam Cosa. Super Mario? Nah, eu quero Tekken 6. Belena? Nah, eu quero ir para Austrália. Laptop? Nah, eu quero um iPad. 3 de Fevereiro? É, eu quero ir para Willow. Essa é a nova geração, yo. Essa é a nova geração, yo. As novas gerações só ligam a bens materiais, estão a perder valores. Tu hoje encontras um miúdo de 14 que não lembra da marca da beer que lhe pôs grosso. Corto no Ice, Nuts e outros. Clubes noturnos só me sai de lá às 8. A namorada tem 12, já fez aborto. E um flash de 2 gigas só para ver porno. Yeah, infelizmente esse é o mundo, pá. Tá virado ao avesso, não tá nada no lugar. E a culpa acho que é de muitos pais que põem filhos no mundo e deixam a vida os cuidar. Totalmente sem interesse por leitura, perdem noção do quanto a vida é dura. Yeah, mas eles têm uma sorte. Moçambicano não demora, se acostuma. Super Mario? Nah, eu quero Tekken 6. Belena? Nah, eu quero ir para Austrália. Laptop? Nah, eu quero um iPad. 3 de Fevereiro? É, eu quero ir para Willow. Essa é a nova geração.